Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório, o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá prazer, muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira, né? Essa frase feita, mas eu sempre falo isso, é bom ouvir música brasileira, boa música. Quando a gente pode compartilhar, então, fica bom demais. É para isso, então, que eu convido você, nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo a boa música e relembrando, tenho certeza, de bons momentos que ela nos trazem, né? A música tem essa magia, esse poder, e algumas também relembram momentos não tão bons, às vezes. Mas enfim, são coisas passadas e valem a pena ser relembradas. Não com sofrimento, não com dor, mas com saudade. Hoje no programa teremos mais uma edição do nosso Escolha Sua Música, como também o resultado do programa passado, né? Você já escolheu, já mandou o seu voto e já está aqui a campeã. Daqui a pouquinho vamos então conhecê-la. E para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para a gente uma listinha de 14 a 15 músicas, aquelas que você mais gosta, e a gente vai então compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Você vai me perguntar, caramba, mas 15 músicas das que eu mais gosto é difícil? Eu deixo como dica, né, como sugestão, então, você escolher aquelas que você tem mais dificuldade de ouvir. Então, para isso, para o seu voto do Escolha Sua Música, para pedidos musicais, comentários, tudo isso, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o programa com uma música interessante, cantada por Alcides Gerardi, e a composição é do Manuel Brigadeiro e do Jota Correia da Silva. Tem bobo pra tudo. Essa música tem uma história interessante, que é o seguinte. O Manuel Brigadeiro costumava, nos anos 40, 50, pegar um ônibus aqui no centro da cidade e ir pro Meyer, onde morava o Correia. Só que o Manuel Brigadeiro gostava de ficar prestando atenção nos papos à sua volta, fosse no ônibus, fosse no trem. E em certa ocasião, ele entrou no ônibus e ouviu o seguinte papo: é, meu amigo, pra mulher e pra dinheiro não tem esperto, todo mundo é trouxa. Então, na hora ele pensou: é, tem bobo pra tudo. Daí a inspiração pra compor a canção. E quando chegou no Meia, isso foi quando ele entrou no ônibus no centro da cidade, quando chegou no Meia, a canção já estava pronta. Vamos então ouvir Tem Bobo Pra Tudo, de J. Correia da Silva e Manuel Brigadeiro, da interpretação de Alcides Gerardi. Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo, sempre agrada, porque neste mundo tem bobo pra tudo. Camelô na conversa ele vende algodão por viludo. Não tem bronca, porque neste mundo tem bobo pra tudo. A mulher que é bonita consegue o que quer, não me iludo. E concordo, porque neste mundo tem bobo pra tudo. Todo mal do sabido é pensar que não é enganado. Quantas vezes também como bobo já foi apontado. Tem alguém que é bobo de alguém, apesar do estudo. Está provado porque neste mundo tem bobo pra tudo. Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo. Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo. Camelô na conversa ele vende algodão por viludo. Não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo. A mulher que é bonita consegue o que quer, não me iludo. E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo. Neste mundo tem bobo pra tudo. Ouvimos com o auxílio de Gerardi a canção de Manuel Brigadeiro e Jota Correia da Silva, Tem Bobo Pra Tudo. Interessante, né? Na sequência vamos ouvir uma canção que muitos podem dizer que coisa brega, que coisa... Mas eu acho que ela tem uma história interessante, a história é verídica, né? Até por isso eu resolvi trazer também Teixeirinha cantando Coração de Luto. Coração de Luto é uma história verídica, é uma história biográfica, autobiográfica, né? E a mãe do Teixeirinha realmente morreu, ele ficou órfão de pai muito cedo e era criado pela mãe. E uma vez ele voltando da escola, viu aquela coisa, como ele escreve na música, né? Que a mãe dele era epilética. E uma vez botando fogo no lixo, no fundo da casa onde eles moravam, ela teve uma crise e caiu na fogueira e, enfim, morreu. Então é uma história verídica e muita gente jocosamente, né, chamava a canção de Churrasquinho de Mãe. Vamos então ouvir na voz do Teixeirinha essa história triste, brega, como muitos vão dizer, mas verídica. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei caos era de morte da mãezinha que eu amei. Seguiu num carro de boi aquele preto caixão, ao lado eu ia chorando a triste separação. Ao chegar no Campo Santo, foi maior a exclamação. Taparo com terra fria, minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas por este mundo jogado. Passei fome, passei frio por este mundo perdido. Quando mamãe era viva, me disse, filho querido, pra não roubar, não matar, não ferir. ser ferido. Descansa em paz, minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu vulto. Recebas uma oração deste filho que é teu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Ouvimos com Teixeirinha dele Coração de Luto. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio seu repertório para o especial do mês. Também seu voto para a escolha sua música, que funciona assim. Eu rodo 3 trechinhos de músicas e você vai escolher aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte e manda seu voto pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Adriana Calcanhoto canta Mais Feliz, composição Bebel Gilberto, Cazuza e Dé. Thank you. Ouvimos com Adriana Calcanhoto, Mais Feliz, composição Bebel Gilberto, Cazuza e Dé. Na sequência, João Gilberto canta O Pato, composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira. Bom, até hoje só se tem notícia desta composição do Jaime Silva. Na verdade, quando namorava a mulher dele, né, ainda era fase de namoro, eles costumavam se encontrar no Campo do Santana. O Campo do Santana é como se fosse um parque no centro do Rio de Janeiro, quase em frente à central do Brasil. E lá tem um laguinho e tal, assim, cisne, pato, tem uns bichinhos lá e tal. E ele, ao ver os patinhos nadando, certa vez disse: ainda vou compor uma canção para esses patinhos. E cumpriu sua palavra. Então, O Pato, João Gilberto canta, composição de Jaime Silva e Neuza Teixeira. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico como fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena como o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. De Jaime Silva e Neuza Teixeira ouvimos com João Gilberto, O Pato. Este é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim semanalmente aqui para você. E para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também o seu voto para escolher sua música. Tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Hoje, quando você fala em dupla, vem à cabeça, até porque hoje só existe dupla sertaneja. Mas nos anos 60, 70, tinha duplas que não eram sertanejas da MPB. Toquinho e Vinícius, por exemplo, né? Tinha Antônio Carlos Jocafe e Tom e Dito, que vamos ouvir agora cantando deles, Malandragem Dela. Amigo velho, se ela chega pra você com cara de casamento, com jeito de apaixonada, dizendo grana já era, acredite não, acredite não. Não, não, é malandragem dela, é malandragem dela, ai, ai, é malandragem dela. Amigo velho, se ela diz que tá cansada dessa vida de solteira e tá ficando uma tusquela, acredite não, acredite não. Não, não, é malandragem dela, é malandragem dela, ai, ai, ai, é malandragem dela. Amigo velho, se ela vive na janela esperando que o poeta faça a maré ficar cheia pra chegar mais perto dela, acredite não, acredite não. Sei o que ela quer, automóvel importado, motomos por todo lado e um besta pra pagar suas despesas de boate, de boutique, seus tapetes, seu xilique, sua pança no sofá. Antigamente tudo era simplicidade, com qualquer frase bonita se conquistava um amor. Agora a coisa tá de modo diferente, quem quiser que se aguente, eu vou voltar pro interior. Eu vou voltar. Chega pra você um cara de casamento com jeito de apaixonada, dizendo grana já era. Acredite não, acredite não. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Tom e Dito cantaram um deles, Malandragem Dela. Tadeu Franco canta Nós Dois, composição Celso Adolfo. Sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nem me soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós, um que é meu beijo, outro lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu, ganhar seu chegar no chegar. Ouvimos com Tadeu Franco, de Celso Adolfo, Nós Dois. Na sequência, João Nogueira canta Vovô Sobral, Sobral Pinto, que teve uma participação, né, extremamente atuante e importante em todo aquele processo do fim da ditadura militar para redemocratização, na redemocratização do país, para as eleições diretas, enfim, da Constituinte. E o João Nogueira e o Paulo César Pinheiro contam isso nessa canção. O Vovô Sobral canta João Nogueira, composição João Nogueira e Paulo César Pinheiro. O vovô Sobral falou que o voto direto é um anseio do trabalhador, que isso é um direito que exige cada cidadão, a escolha do novo chefe da nação. E o vovô Sobral falou que o bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, pra quem não conhece, é um grande homem, tornou-se jurista de renome, patrono de todo o tribunal. Vovô Sobral, do alto dos seus 90 anos, reclama por direitos humanos nas praças de cada capital. Favor geral, ele hoje é a razão que guia o povo, pois sendo mais velho hoje é o mais novo, herói da justiça nacional. Como eu gosto do vovô Sobral. O vovô Sobral falou que o voto direto é um anseio do trabalhador, e isso é um direito que exige cada cidadão, a escolha do novo chefe da nação. O vovô Sobral falou que o bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo e sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, pra quem não conhece, é um grande homem, tornou-se jurista de renome, patrono de todo o tribunal. Vovô Sobral, do alto dos seus 90 anos, reclama por direitos humanos nas praças de cada capital. Pagou geral, ele hoje é a razão que guia o povo, pois sendo mais velho hoje é o mais novo, herói da justiça nacional. Como eu gosto do vovô Sobral. O vovô Sobral falou que o voto direto é um anseio do trabalhador, e isso é um direito que exige cada cidadão, a escolha do novo chefe da nação. O vovô Sobral falou que o bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo e sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, pra quem não conhece, é um grande homem, tornou-se jurista de renome, patrono de todo o tribunal. Vovô Sobral, do alto dos seus 90 anos, reclama por direitos humanos nas praças de cada capital. Pagou geral, ele hoje é a razão que guia o povo, pois sendo mais velho hoje é o mais novo, herói da justiça nacional. Como eu gosto do vovô Sobral. Vovô Sobral, ouvimos na voz do João Nogueira, composição João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Né? Ah, só que o vovô Sobral não sabia no que ia dar essa democracia, né? Mas vale a pena, com certeza, sempre vale a pena, melhor a democracia, ainda assim, do jeito que está, com todas as dificuldades, todos os problemas, mas viva a democracia sempre. Juca Chaves canta A Cúmplice, composição dele, Juca Chaves, e uma canção extremamente romântica à primeira vista. Mas se analisarmos um pouco mais atentos, veremos o teor machista, né, dessa canção. Eu digo o seguinte, é uma linha bem, bem tênue, é o machismo do romantismo. Pensem nisso. Quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, todas tão iguais, que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tenha o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, as formas de maçãs, a fina transparência, uma elegância nua, um mágico fascínio, o cheiro das manhãs.

Ouvimos com Fátima Guedes, de Eduardo Gudim e J.C. Costa Neto, Paulista. Na sequência, vamos ouvir uma das gravações, das primeiras gravações do Francis Raime, Valsa Rancho, composição Francis Raime e Chico Buarque de Holanda. Valsa rancha me faz esquecer, esperar um mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas. Valsa rancha me faz responder, transbordar em mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas, mil abraços, mil fracassos, meu delírio, teus pedaços, teu calor. Seja feito teu desejo, seja um beijo, seja como for. Quantos braços, mil regaços, mil e uma noites faz uma outra vez, como se ainda fosse, como é doce, como você fez. Me valsa, me rancha, me faz, me deixa. Criança, que esperança, que prazer, que saudade, que maldade, piedade, que fartura, que loucura, que cruel tortura nos carinhos teus. Minha santa criatura diz que jura pela mãe de Deus. Valsa rancha me faz fazer descansar de mil lágrimas, mil lágrimas, mil lágrimas. Valsa rancha me faz duvidar, delirar, prometer, desatar, responder, transbordar, devolver, me acabar, devagar, desmaiar com você. Ouvimos com o Francis Raime, do Francis Raime e do Chico Buarque, Valsa Rancho, uma das primeiras gravações do álbum de 1973 do Francis Raime. Na sequência, vamos ouvir com a Pimentinha e Elis Regina, dando um show de interpretação para essa belíssima canção de Ana Terra e Joyce, Essa Mulher. Se enfeita, se

meu amor. Eu vou morrer de muito amor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Quero agradecer a você que participa com seus e-mails, com suas palavras carinhosas, de incentivo, né? Elogios, enfim, críticas também. Isso é importante. Eu peço sempre isso, né? Critiquem. Falem que vocês não gostam do programa, enfim. Façam seus comentários mesmo na boa, para a gente poder fazer um programa cada vez mais do seu agrado. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, ao envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Também o seu voto para o Escolha Sua Música, que funciona assim: eu toco três trechinhos de música e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte. Tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Quero convidá-los a ouvir e divulgar a nossa emissora. Quero convidá-los também a ouvir a minha coluna na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, às 9h30, no programa Todas as Vozes, Essa Letra, Essa Música. Não há mais tempo para nada. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.